Botafogo, 1715, bom dia. 1715, Brasília, Serra Quarenar, Casa de Copa, informação em curso é a Lima. Sim, tô saindo da Lima, agora é a Copa. Uno 642, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 545-685, bom dia. Bono 715, pronto, cópia. 715, prossigo. Bono 715, está autorizado Brasília, nível de voo 340 via UP Zulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída gola e transição ao fito. 5504, transponder, controle 1 9.8. 340 autorizado, Zulu 97, decola da 10, curva direita, gole o fito. 5504, transporte 198, controle. Confirma apenas o nível copiado. 340. Cotejamento correto, reporte quando pronto, 08, portão. Portão. Fala, 35 no 4. 5-5 no 4, confirmando o nível Aracaju. 150 Aracaju, solicita. Alô, bom dia, tá passando esse Brasil, para a Copa, para a Copa. Busque Bravilu, transporte enfermo, Tinga, 085 ao nível, guarda de coordenação. Salvador, voo 1897. Então você aguarda 360, número 3 para cópia. Vai dar. Bravo Zulu, confirme o pato que se encontra. Decola da 17 e 10. Bata 17. Pronto, cópia. Sim. Whisky Bravo Zulu, Salvador, para o Tinga, CA, November, Uniform, Tango, nível de voo 085, correto, disponível. Decola da 17, primeira curva direita, restrito 1.000 pés no corredor Axé até a liberação do controle Salvador. 5467, eu transpondo o controle 1 9.8. Autorizado Tinga 085, decola em 7, curva direita, chave, 5, 10, 19, 8, controle, 4, 10, 7, transporte, está estacionamento na base. Livre acionamento, confirmando o transponder copiado, 5467. Positivo. POB? 03. 03 a bordo, sim. Livre acionamento para ataque, chama a torre, 1086. 1086, bom trabalho. Autorização do 5-5-4-3. Negativo. 5-4, pronto, cópia. 5-4, na escuta para chegar. Felipe 5-5-4, está autorizado, Salvador, Aracaju, nível de voo 150, Golf 677 a rota. Decola no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5463, eu transpondo o controle 19.8. Autorizado Aracaju, nível 150, saída Puca, transição Aracaju, o conta de saída 198, transponder 5463. Decolado no zero, primeira curva à esquerda. Gente, decoladão no zero, primeira curva à esquerda, 5-5-4. Protegimento correto, reporte quando pronto, para acionamento e push na posição remota. Está pronto para push acionar, 5-5-4. Felipe 5-5-4 autorizado, acionamento e pushback, reporte quando pronto, táxi. Autorizado, push acionar, chamada táxi, 5-5-4. Boa noite, 97, pronto, cópia. Na escuta, prossiga. Boa noite, 97, está autorizado com fins, nível de voo 360 via Upper Whisk 58. Decolada no zero, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, 5505 ao transponder, o controle 19.8. 360 aprovado, ser com fins, Upper Whisk 58, decola no zero, curva direita, gole Gonza, transponder 5505 e o controle de saída 198, gol 1897. Boa noite, 97, cotejamento correto, posição 10, reporte quando pronto. Vai chamar, obrigado. Solo, gol 1607, bom dia. 1607, Guarulhos, confirme o nível. 360, senhor. Será coordenada, informação em curso é a Lima, aguarde cópia. Entra na sua escuta. Salvador, um bom dia, TAM 3153, na posição 5, ciente da informação Lima, autorização Galeão. O portão que se encontra é o 05 e o nível a ser coordenado é o 360? Negativo, infelizmente tem que ser o 300. 300? Afirmativo, 300. Será coordenado, guarde cópia. E o portão 05? Afirmativo. Entre o quadro de cópia. Bata. Autorizado, reporte para ingresso no 7, Whisky Bravo Zulu. Zulu. 7, pronto, pushback, acionamento 612. 607, quadro de cópia. Então 3597 Brasília, confirmando o nível. O que tá previsto no plano aí? Sempre não recebeu o plano da empresa ainda, mas poderia adiantar a saída para nós? Confirmou a saída, é isso? Isso, poderia confirmar pra gente? Se a rota for pro Zulu no 7, agora eu fiz. Confirme, você cortou aqui. 135 no 7, se a rota for up Zulu 1 no 7, a rota, a saída será Gole ou Fito? Gole ou Fito, obrigado. Taxi 3594, Atena Maceió com 3h30, aguarde pelo bem. 55 no guarda trip autorizado, táxi direto Alfa até o ponto separador no 0. Ajuste no 0 no 6, no ponto de espera quando pronto, torre, 108612. Táxi, ponto de espera no 0, torre 1-9-8-6-5, 5-4, 61 a bordo. 61 a bordo, sente, copiado. Perdão, 63 a bordo, desculpa. 63, sente. 1-6-0-7, pronto, cópia. Pronto. Voo 607 está autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisk 50. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5501 é o transponder, o controle 1-9.8. Zulu, próximo ingresso e decolagem. Autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Whisk, bravo Zulu. Zulu. 1-6-0-7. Bruno 607, cotejamento correto, já se encontra pronto? Pronto. Teste. Coordenando com a equipe de solo, irá passar um ETR da tripa à sua cauda quando o mesmo livrar está autorizado. Seu pushback acionamento no 612. Após a passagem da TR está autorizada, igual no 607. Tan 3153, pronto, cópia. Acionamento normativo. Tan 3153, está autorizado Galeão, nível de voo 300 via UPZULU 14. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze. 5507 é o transponder, o controle 19.8. 300, nível autorizado para o TAN 3153, via UPZULU 14 até a Barbacena. Decolada 10, curva direita na da EL, Blaze. 5507 é o transponder. E o controle está operando em 19.8. Vai reportar no 05 quando estiver pronto para pushback, acionamento, obrigado. Gente, informa o cotejamento correto. Solo, gol no 7 no 5, puxa acionamento no 8. Gol no 7 no 5, portão 08 está autorizado, pushback e acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Tomara pronto para o táxi, gol no 7 no 5. Salvador, muito bom dia, gol no 804. Boa noite, 04 Galeão, será coordenado. Informação em curso é a Lima, o nível 360. Copia. Será coordenado, guarde cópia. Teste. Solo, Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Mike, Papa Lima, prossiga. Treinamento 44, voo local. Seria Papa Romeu, corrigindo agora. Papa Romeu, Mike, Papa Lima, pátio 4, voo local. 500 pés, a intenção é só um sobrevoo nos corredores? É negativo, senhor. A intenção é sobrevoo nas avenidas paralelas, Vasco da Gama, para fazer o trânsito. Michael Palima, pronto, cópia. Pronto, cópia. Michael Palima está autorizado sobre voo em coordenação com o controle Salvador. 500 pés, decola dando 7, inicialmente ingressa no corredor Axé, primeira curva direita após a decolagem dando 7. O transponder 01 no 5, controle 119.8. Positivo, 17, curva direita, corredor Axé, 01 no 5. O transponder 19.8, controle o mais confirmado. Confirme o POB? 4 a bordo. 4 a bordo para acionamento de táxi torre, 108.612, bom voo. 18 mesmo, graças. como ideal para Tiano Vemega Uniforme Tango. O 300-300. Pronto para o táxi. Eu passo para o táxi, na presente está autorizado direto, suba 085, Whisky Bravo Zulu. Autorizado em rota, Zulu. Bono 7 no 5, tá com 129 a bordo, 3:40, alternado é com. Gente, Gol no 7 no 5, dados copiados, aguarde para o táxi. Aguarde. Bruno 607, poderia informar novamente os dados? Ok, tá com 180 a bordo, 4:19, alterna Galeão. Bruno 607, está autorizado seu táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera, quando pronto, torre 186. O ajuste 1-0-1-6. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, ajuste 1-0-1-6, Gol 1-0-7. Bruno 715, segue o banco da companhia, como número 2, no ponto de espera, quando pronto, torre 186, ajuste 1-0-1-6. Gente, segue o banco da companhia, ponto de espera 18-6, Bruno 715. Bruno 804, pronto, cópia. Pronto, cópia, 804. Bruno 804, está autorizado Galeão, nível de voo 360 via Upper Zulu 14. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, transição Blaze. 5510 é o transponder, o controle 1-9.8. Autorizado 360, Galeão, decola da 10, curva direita da El Blaze. Aerovia Upper Zulu 14, transponder 5510 e está na 3 para o pushback saneamento. 5-4. Está autorizado, puxa acionar, reporte táxi. Seja autorizado, chama táxi, Bono 804. Solo 357, cópia para Brasília, 360. Toda coordenada, guarda de cópia, informação em curso é a Lima, então 3517. Mais Papa Lima. Mike Papa Lima está autorizado a alinhar e decolar pista 17, vento 180 graus, 12 nós. Alinha e decola, Mike Papa Lima. Rodou, voo 1607. Quando possível, Guagulhos, nível 340. 307. Confirmando o TAN 3179? Oi. Quer confirmar, por gentileza, o TAN 3179? Prossiga. Confirma a tua mensagem. 340, só quando o senhor puder. Guarulhos. Sente. Cinco no sete, pronto, cópia. Pronto, cópia. TAN 3517 está autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu 17. Decola 10, primeira curva direita, saída gola e transição ao fito. 5473 é o transponder, o controle 1-9.8. Autorizado Brasília 360, decola da 10, curva direita na gola e o fito, Upper Zulu 17. 5473, transponder 119.8, o controle 3517. TAN 3517, cotejamento correto, 04 portão, reporte quando pronto. Reportando. Pistão no zero. Faz a rolagem ali, mantém gol na 7 na. Controle, Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Diga. Oi, tio, senhor, decolado da presente, tá mantendo o corredor axé na altura do farol de Itapó. Se autorizado através do Pituaçu, segue a paralela. Segue o quê? Avenida paralela, senhor. Está autorizado, Mike Papalinho. Positivo, muito grato, Mike Papalinho. Trip 5514, bom dia. Solicita desvio à esquerda devido às formações, saindo até 10 milhas à esquerda. Está autorizado, desvio. 5514. Ciente, Mike Eco Delta, ciente. Uno 607, decolado aos 16, chame agora o controle 119.8, bom voo. 19.8, agora 607, bom dia. No 607, suba ao 360, saída da El. 360, da El, voo no 607. Para o táxi, 1804, 175 a bordo, autonomia 3 horas e 50, Campinas. 1804, 75 a bordo ou 175? 175. Alô, gol no 897. 897, aguarde. Copiou, alô, gol no 804. Copiei, 175, Campinas 350, está autorizado seu táxi via Índia no ponto de espera torre 1086, ajuste no 06, bom voo. Tem ponto de espera 186, gol no 804. Boa noite, 97, confirmando. Solicitou acionamento e push no portão 10? Afirmo. Autorizado, reposte quando pronto o táxi. Vai chamar táxi, 897. Autorizado decolar, pistão no 0, vento 180 graus, com no 0 nós. Livre decolagem igual na 795. Simara, prossiga. Tá, 3179, está autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 50. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, transição de Né. 5522 é o transponder, o controle 119.8. Guarulhos 340 autorizou. Decolagem da 10 com curva direita da El de Né, intercepta uniforme 50, limite é Guarulhos. Transponder 5522, 5522, 198 controle de Salvador, 3179 da TAM. 3179, cotejamento correto, reporte quando pronto. Botarei. Portanto, 153, posição 05, pushback, acionamento. 3153, portão 05, está autorizado, puxa, acionar, report táxi. Sim, reportará. Então, 3179, o solo voltando? Prossiga, só. Tem notícia do passageiro? O atendimento aí foi tudo ok? Foi maravilhoso, a gente chegou aqui, já estava todo o apoio a postos aqui, deu tudo certinho. Obrigado pela coordenação de vocês. A tripulação inteira está agradecendo, muito obrigado. Valeu, obrigado. A gente ficou descendo até o 40 na box, 6740, 6709. 1715, decolado aos 19, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 198, gol no 715, obrigado. Controle Salvador, gol no 715. Bom dia, transfere. Bom dia, 1715, suba ao 340 na saída Gole, vigilância. 340, saída Gole, gol 1715. Para o início do táxi, gol 1897, nós temos 162 a bordo. Campinas com 3 horas e 30. Bruno 697, autorizado o táxi. Inicialmente até o través do portão 612. Reporte quando lá. Vai reportar a próxima através do 612, 1897. Bom dia, Romeu, Romeu Novembro, identifique. Desça até o nível 050, chegada a Mari. Gol para 050, chegada a Mário, Roberto Garoto. Hotel Amatina 350, nós. Afirmativo. A próxima aqui através do 612, o Noite na Sete, visual com a Airbus. Gente, assim que o mesmo ingressar no pátio 3 dessa táxi Juliette livre, está livre seu ingresso. Via Juliette Alfa até o ponto de espera do 10. No ponto de espera, quando pronto, torre 108 612, eu ajuste no 10 no meio. Ok, então após o Airbus ingressar lá no outro pátio, vai prosseguir via Juliette e chamará no ponto de espera próximo, Noite na Sete. 1804, decolado 221, no time agora o controle, 119, décimo 8, bom voo. 198, bom dia, 804. Controle, muito bom dia, 1804. Bom dia, 1804, suba 360, saída da Elvis de Lando. 360, 804. Tripe 5, 5.